Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Ouça só, a gente costuma ter uma facilidade tremenda em falar, não é mesmo? Mas como é difícil ouvir, cara. É sobre isso que vamos tratar hoje. Prepare os ouvidos. Posso entrar? Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Comentário antes de ler a carta do ouvinte da semana. Eu ouvi demais de uma pessoa que, quando chega a hora da leitura da carta do ouvinte, ela pula direto para o conteúdo do programa. Bom, eu tenho uma notícia para quem pensa assim. Eu só escolho a carta do ouvinte depois de definir uma boa parte do programa. Aí eu vou para o arquivo dos nossos quase 400 programas e busco algum comentário que tenha a ver com o tema do programa que está sendo feito. Dessa forma, a carta do ouvinte é parte integrante do conteúdo do programa. Algumas vezes, a carta até influencia na construção do programa, entendeu? No Café Brasil, o comentário do ouvinte não é só para fazer um social, não. É conteúdo. E quem levou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas e o Kit DKT foi o Simão, lá de Caxias do Sul, que comentou assim o programa A Ética da Agressão. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, gostaria de deixar meus cumprimentos pelo teu trabalho. Achei este último programa absolutamente pertinente. Iniciou com uma carta falando sobre o respeito e como é ensinado aos filhos, e o restante pareceu seguir um fluxo natural de informações. Uma coisa que percebo sempre estar presente quando falta o respeito e inicia a agressão, mesmo que essa não seja explícita, mas apenas uma forma velada de não aceito a sua opinião nem para ouvir, é o fanatismo. É muito fácil encontrar pessoas cheias de opinião e municiadas com os mais diversos argumentos, mas que entram em uma discussão, no sentido de altercação e não de debate, apenas para tentar forçar o outro a aceitar seu ponto de vista ou baixar a cabeça, se dar por vencido. Seria isso um efeito do tempo em que vivemos, onde tudo é uma espécie de corrida? Já conheci fanáticos religiosos, fanáticos pela causa animal, fanáticos por um partido político, fanáticos por futebol e fanáticos por diversas outras áreas. Para eles, certamente, posso ser um sem graça. Como pode alguém não se emocionar quando o timão entra em campo? Como pode alguém não defender o meu partido, que tem sempre os melhores candidatos e sempre é honesto e em cada eleição injustiçado com calúnias dos outros? E por aí vai. É o que leio no rosto deles quando digo que não perco tempo discutindo política. Mas todos os dias eu debato política, literatura e muito mais. Me revolto com a promessa não cumprida do prefeito. Fico indignado com quem jogou o filhote de cachorro em um cesto de lixo. Tomo ações e anoto o nome do político na minha listinha da falsidade e eu ajudo como posso. Tudo isso com quem entende do assunto, mas escuta, discorda, ensina e aprende. Ou pelo menos, no final do debate, saímos os dois a pensar. Procurei um dicionário para ter uma descrição mais formal e lá diz que fanatismo é paixão cega que leva alguém a excessos em favor de religião, partido, ideia ou etc. Me chamou a atenção a palavra cega. No mínimo, o fanatismo transforma as pessoas em míopes. O fanatismo está, de certa forma, no extremo oposto da inércia, já comentada por você, a nossa grande inimiga. Não foi o fanatismo pela civilidade que tornou quase um crime não ser politicamente correto em tudo? Perdemos de vista a linha que divide o respeito do desrespeito. O politicamente correto veio para banir o desrespeito, mas não aceita opinião contrária também. Luciano, eu quero finalizar dizendo que discordo de você em muitas coisas e te agradeço por isso. A polêmica faz com que os comentários de cada episódio sejam um verdadeiro filé para quem quer saborear diversidade de opinião. E eu quero. Muitas vezes não me sinto apto a opinar e, na minha lógica, isso quer dizer, então estude mais o assunto. Foi dessa forma, por vezes discordando e por vezes concordando com você e com os comentários deixados pelos outros ouvintes, que eu aprendi a correr atrás. Algumas vezes mudei de ideia, outras reforcei minha opinião, mas de forma direta eu cresci. E se eu cresci, ora, devemos ser hoje uma legião de pessoas que melhoraram, simplesmente por ouvir, respeitar, discordar, concordar e principalmente pensar. Grande abraço, Simão. Grande Simão, eu é que agradeço por suas reflexões pertinentes e por valorizar o contraditório. É assim mesmo que a gente cresce, ouvindo e aproveitando as boas ideias. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Simão ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. O bicho vai pegar lá em Caxias. O negócio da DKT parece ser preservativos e géis lubrificantes, não é? É, mas é bem mais que isso, viu? Boa parte dos lucros da DKT vão para apoiar ONGs que atuam com iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKT Brasil, deixe lá uma mensagem para eles, cara, e principalmente conheça o trabalho deles. Por isso, você já sabe, na hora do amor, use Prudence. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Essa não precisa traduzir para entender, né? Mas seria tão bom se não precisasse traduzir nada, cara. E isso você consegue aprendendo inglês pelo Skype, no dia, hora e lugar que você quiser, com um professor de carne e osso, conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse skypeenglishclasses.com. De novo, www.skypeenglishclasses.com. Seu presidente, o povo aqui tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Bem, vamos então ao som de Voz no Ouvido, de e com o Pedro Camargo Mariano, com um texto chamado Ouvindo, escrito por minha amiga Sueli Pavanzanella. Escute. Tava esperando um telefonema teu. Tava precisando de uma voz no ouvido. Tava imaginando teu olhar mirando o meu. Tava desejando um beijo em teu umbigo. Tá legal. Ontem escutei uma questão interessante. As pessoas em geral acham que é extremamente importante ouvir os clientes para promover melhorias nos serviços e produtos e etc. Mas quando foi a última vez que você perguntou para o seu companheiro como posso ser melhor para você? Quando foi a última vez que perguntou para os seus pais como você pode ser um filho melhor? Quando perguntou para seus amigos como pode ser um amigo melhor? Sabe por que não perguntamos, hein? É porque no fundo temos medo de respostas não previsíveis. Afinal, perguntar requer ouvir e fazer algo com a resposta. Enfim, eu fiquei pensando nisso. Quem escreveu esse texto foi Patrícia Santana, jornalista, e a Sueli prossegue assim. Li no Facebook esta reflexão de autoria da minha ex-aluna do módulo Gestão de Pessoas no MBA Comunicação Empresarial, a Patrícia Santana. Ouvi com os olhos e imediatamente esta frase me preencheu. Acho que é isso que acontece com a gente quando nos permitimos ouvir alguém. Ouvir requer inteireza, não ouvimos só com os ouvidos. Ouvimos com o corpo todo, olhos, pele e até vísceras. Ouvir não é simplesmente escutar, é quase ser penetrado com aquilo que o outro nos diz. Desta forma, ouvir pode ser tão invasivo que é mais fácil falar. O ato de ouvir é assustador. Dá medo e provoca reações. A principal delas é julgar antes de ouvir. Ter a resposta na ponta da língua e fingir, mesmo não sabendo, que sabe o que o outro vai dizer. É, ouvir dá medo, provoca insegurança, nos tira de nossas verdades. A Patrícia vai mais além e nos mostra a pior fase do ouvir. É aquela que pergunta, por que quer saber? Lampião, o rei dos cangaceiros, tinha uma frase que eu adoro. Quem pergunta, quer saber? A gente normalmente pergunta, mas será que quer mesmo saber? Como foi o seu dia? Perguntamos para o marido, a esposa, os filhos. E se a resposta for torta, hein? E se a verdade for dita, o que faremos com isso? Patrícia se aprofunda ainda mais. Como posso melhorar? Haja ouvidos e coragem a agir com o coração para ouvir a resposta. A insegurança e o medo vêm daí. E se o outro falar algo que eu não estou preparado para ouvir, o que é que eu faço com isso? São normalmente nesses momentos que o medo e a insegurança mostram as suas caras e saem rapidamente em evasivas e respostas prontas. Ouvir o que o outro tem a nos dizer nos faz sair da zona confortável e entrar na tensa, na desconhecida. Ouvir aquilo que o outro diz pode ser revelador e ao mesmo tempo transformador. Achei que era ótima pessoa e não era. Achei que era a melhor filha do mundo e não sou. Quando ouvimos de verdade aquilo que o outro tem a dizer, isto requer resposta e não defesa. Requer transformação e não permanência no mesmo comportamento, senão, para que perguntar? Patrícia começa sua bela frase falando dos clientes. Todos sabem que devem ouvir os clientes. Bons vendedores são aqueles que ouvem mais e por este motivo vendem mais. Bons atendentes são aqueles que ouvem mais e por esse motivo surpreendem em seus serviços. Na esfera profissional, o ato de ouvir é quase uma obrigação. Mas na vida prática e real, consumidores raramente se sentem ouvidos. Lembre-se que ouvir é transformar, não é o exercício da omissão ou da passividade. Não existe ouvir passivo. Há alguns anos comprei um carro da Fiat. E após uma semana da compra, alguém da área de qualidade com um checklist de perguntas entrou em contato comigo. E ao menos 70% foram respondidas de forma negativa. Até hoje eu não entendi qual era a finalidade daquele monte de perguntas, já que nada do que eu falei foi sinceramente ouvido. É para que perguntar então, hein? Perguntar e não sentir-se ouvido é perda de tempo. É desperdiçar o bem mais valioso do mundo, o tempo. É tentar desnudar o outro e não vesti-lo depois. De qualquer forma, é muito mais fácil ouvir o cliente. Ou qualquer um que faça parte da nossa rede profissional, e até um estranho, do que alguém próximo a nós, família e amigos. Na nossa limitada cabeça, nos acostumamos com essas pessoas, de tal forma que achamos que não precisamos ouvi-las. Mas qual é o tecido das relações, hein? É a conversa. É na conversa, ouvindo, falando e transformando, que vamos aprofundando as relações e formando vínculos, laços e compromissos. Mas até isso, a nossa sociedade burra tentou banalizar e transformou o essencial numa relação, as conversas, em um termo caricato, a DR, discutir a relação. Como se relações não fossem feitas de muitas e muitas conversas. E conversar, como eu já escrevi, é ouvir e deixar-se afetar. Quem não se afeta, não se importa, não sente afeto. Quer relações perfeitas e inexistentes. Ouviu esse texto, hein? O que achou dele, hein? Quero ouvir as tuas palavras e estou esperando. Quero ser melhor, quero me transformar. Morrer. Olha que legal, hein? Essa é Preciso Lhe Ouvir. E sabe com quem, hein? Com o Casa das Máquinas. Ah, você não sabe quem é? Bom, então você não conhece a história do rock no Brasil. Que tal, hein? Conversar é ouvir e deixar-se afetar. Isso vale até mesmo para diálogos escritos, quando escutamos com os olhos, como bem disse a Sueli. Mas vamos em frente, hein? Agora com o texto Escutatória, que eu já usei num dos programas mais antigos, e é de autoria de Rubem Alves. Foi publicado em seu livro O Amor que Acende a Lua. Lala, manda aí Voz e Vento, do mago Hermeto Pascoal, por favor. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Eu nunca havia anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai se matricular. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Não aguentamos ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Se eu fosse você... Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Certo estava Lichtenberg, citado por Murilo Mendes. Há quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos. Foi trabalhar num programa social com os índios. Contou-me sua experiência. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Todos à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou seus pensamentos, que julgava essenciais. Sendo dele, os pensamentos não são meus, são-me estranhos. Comida que é preciso digerir, e digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou, e assim vai a reunião. Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio. Faz alguns anos, passei uma semana num mosteiro na Suíça. Eu e algumas outras pessoas ali estávamos para juntos escrever um livro. Era uma antiga fazenda. Velhas construções, não me esqueço da água do chafariz, onde as pombas vinham beber. Havia uma disciplina de silêncio, não total, mas de uma fala mínima. O que me deu enorme prazer às refeições. Não tinha a obrigação de manter uma conversa com meus vizinhos de mesa. Podia comer pensando na comida. Também para comer é preciso não ter filosofia. Não ter obrigação de falar é uma felicidade. Mas logo fui informado que parte da disciplina do mosteiro era participar da liturgia 3 vezes por dia, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Eu estremeci de medo, mas obedeci. O lugar sagrado era um velho celeiro, todo de madeira, teto muito alto, escuro. Haviam aberto buracos na madeira, ali colocando vidros de várias cores. Era uma atmosfera de luz mortiça, iluminada por algumas velas sobre o altar. Uma mesa simples com um ícone oriental de Cristo. Uns poucos bancos arranjados em U definiam um espaço vazio onde quem quisesse podia sentar numa almofada. Cheguei alguns minutos antes da hora marcada. Era um grande silêncio. Muito frio, nuvens escuras cobriam o céu e corriam, levadas por um vento impetuoso que descia dos Alpes. A força do vento era tanta que o velho celeiro torcia e rangia, como se fosse um navio de madeira no mar agitado. O vento batia nas macieiras nuas do pomar, e o barulho era como de ondas que se quebram. Estranhei. Os suíços são sempre pontuais. A liturgia não começava, e ninguém tomava providências. Todos continuavam do mesmo jeito, sem nada fazer. 5 minutos. 10. 15. Só depois de 20 minutos é que eu, estúpido, percebi que tudo já se iniciara 20 minutos antes. As pessoas estavam lá para se alimentar de silêncio. E comecei a me alimentar de silêncio também. Aberto ao rei do rei, Que tal, hein? Agora experimente dar uma parada e reflita sobre como você ouve as pessoas. Com os ouvidos ou com os olhos. Talvez seja possível mudar o mundo a partir dessa reflexão. Não duvide, apenas não se faça de surdo. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente estudou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Esta frase vive nos cabelos encaracolados das putas maravilhosas. Mas se perdeu nos labirintos os pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem. E a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo. O amor é importante. Vem dizer tudo de novo. Ai! E assim, ao som de Todos Estão Surdos, de Roberto e Erasmo Carlos, lá em 1971, na versão de Chico Science e a Nação Zumbi, que mais este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o atento Lala Moreira na técnica, a ensurdecida Cissa Camargo na produção e eu, que não tiro a boca do trombone, Luciano Pires na direção e apresentação. Meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Estiveram conosco o ouvinte Simão, Pedro Camargo Mariano, Casa das Máquinas, Chico Science e Nação Zumbi, Hermeto Pascoal e Marilyn Monroe. Você que está aí sentado. Quando puder, dê uma passadinha na página da Pellegrino no Facebook para ouvir com os olhos. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, que também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Nunca é demais aprender, não é? Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E de onde veio, ó, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha, www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de Alfred Tomates. Há uma distinção entre escutar e ouvir. Os dois são processos relacionados, mas distintos. Escutar é passivo, ouvir é ativo. Isso corresponde à diferença entre olhar e ver.